domingos e os meus pés doendo dentro das minhas botas. Todos dormindo e eu acordado. Sete pecados e eu estou cansado. Deixo isso me enforcar. Acho que não quero mais caminhar. Vou deixar por fazer. Vou deixar por fazer. Tantas veias que não há espaço pra novas cicatrizes. E às vezes escuto a chuva por dentro. Fiz o que pude, mas estou cansado de não ser quem eu penso. Às vezes eu penso em partir, mas não sei pra onde ir. Mas não sei pra onde ir. Vai chover, porque não deixo o vento me conhecer, porque não sei do tempo, porque não sei se vai chover, deixo o vento me conhecer.